de lá pra cá. Reinos inteiros sendo partidos, destrinchados, caçados com cães e feitores, execrados, abujo de cães malfeitores, já que não tínhamos armas de fogo, não alçaríamos voo de novo, não, não, não, mas o fogo de nossas almas é sempre novo, mas o fogo de nossas almas arderá. Revolucionário, e de novo.